O casamento deles parece tão perfeito. Querida Julie, recebi hoje pela manhã a carta em que você fala sobre como você e Michael ficaram deprimidos após o almoço com o casal de Lilies. Como é irônico que uma tarde agradável com amigos possa ocasionar tanta aflição? A alegria deles incomoda vocês, pois admiro sua honestidade ao admiti-lo. Os invejam. Eles parecem ter alcançado algo que poucos casais conseguem: a harmonia perfeita, um tipo de sincronização que remete a um dueto irretocável. De repente, todos os pequenos incômodos e as discussões que afligem o casamento de vocês diariamente vieram à tona e viram quão distantes ainda estão da união perfeita. Isso não me surpreende. Não se esqueça de que nem todos os casamentos passam pelas mesmas dificuldades. Alguns seres humanos têm temperamentos fáceis e agradáveis. Christine é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci, o que é de grande valia no casamento. Você e Michael não têm disposições tão suaves, embora nenhum de vocês seja brigão o tempo inteiro, o que também dificultaria muito a vida conjugal. Então, talvez devam se perguntar: qual o nosso tema agora? E considerem esse almoço perturbador como uma nova oportunidade para escolher entre a resposta certa e a errada. A resposta errada seria perder a esperança e jogar a toalha. Talvez outros casais consigam. Eles levam mais jeito do que nós. Conosco, o esforço é inútil. A resposta certa é deixar que o belo casamento de George e Christine os convença de que a verdadeira harmonia entre esposos é possível. Quando perderem a esperança, tentem refletir sobre a história de Santo Agostinho, que, antes de se converter, ouviu falar sobre as façanhas maravilhosas dos cristãos e exclamou: "Se os outros podem, por que eu não posso?" E então ele lutou ainda com mais coragem, com a graça de Deus, para se libertar do pecado. Sem dúvida, o casamento de vocês pode ser aprimorado em muitos sentidos, mas este fato é, na verdade, muito menos importante do que vocês terem a firme resolução de levantar-se após cada queda e declarar: "Agora começaremos tudo de novo." Um casal que luta continuamente para aprofundar seu amor e sua harmonia está muito melhor espiritualmente do que um casal que acredita ter alcançado a perfeição e se acomoda em uma presunção complacente. Estou certa de que George e Christine não alcançaram sua união do dia para a noite, nem grandes sacrifícios ou sem grandes sacrifícios e tribulações. Em todo grande relacionamento amoroso, a união resulta da firme vontade do casal de continuar se aprimorando e só se mantém na medida em que eles cumprem fielmente esse desígnio. Apesar das dificuldades particulares que afligem o casamento de vocês, a paciência amorosa, a boa vontade e a oração, muita oração, serão o caminho para que triunfem sobre as trevas, desde que ambos desejem verdadeiramente a vitória. E eu sei que é isso o desejo de vocês. Que o exemplo de George e Christine estimule você e Michael a praticarem ainda mais ardentemente a arte de amar. A beleza que vemos em outro jardim é um chamado a cuidarmos do nosso com mais amor e carinho. Com meu profundo amor, Lily.